Maria José, advogada popular que está no apoio jurídico aqui do movimento da ocupação da Via Sul. Dona Maria José, qual é a situação jurídica lá do pessoal em relação ao terreno, às possibilidades de desapropriação? A situação hoje foi revertida do ponto de que o DENIT se comprometeu a restaurar a verdade no processo e dizer que o povo não estava causando dano. Houve o compromisso do DENIT e do PSPU de dialogar com a juíza para ela revogar essa ação de despejo forçada, e o SPU agora vai integrar um grupo de trabalho com os ocupantes e a PCR para resolver o definitivo a questão dessas moradias. No caso, um grupo de trabalho com a SPU e a Prefeitura. SPU, Prefeitura, moradores e DENIT. Ah, ok. E o DENIT, porque o terreno é da União, é da Rede Ferroviária Nacional. Exatamente, a antiga Refesa arrendada à Transnordestina. Então o DENIT está no processo e vai compor no processo até que se resolva essa questão das casas. Quais são os próximos passos agora do movimento em relação ao jurídico? O movimento hoje se reúne com a prefeitura e o jurídico começa a falar nos autos e pós informações que constam dos documentos que a gente entregou aqui hoje. Mas valeu, obrigado.